Boa noite. Que a paz do Mestre esteja com todos nesta noite tão abençoada que nós temos, que podemos estar nesta casa tão abençoada. A nossa gratidão por estarmos aqui hoje, por nos abrirem as portas, nos receberem com tanto carinho, para podermos falar um pouco mais do Evangelho. Falar das mesmas lições que nós já temos ouvido várias vezes, talvez com novas ideias, analisadas essas lições por outros ângulos. Quem sabe a gente possa, nessa noite, descobrir algo novo dessa mensagem impressionante que é o Evangelho de Jesus. Que nós ainda passaremos neste planeta por muito tempo, passaremos ainda por muitos séculos, tentando aprender detalhes dessa mensagem tão importante e que sabemos que ela não cumpriu ainda toda a sua missão junto à humanidade. Nós ainda estamos por pôr em prática muito dos ensinamentos do Mestre. E vamos nesta noite tratar de um em especial, como vocês já podem ter visto aqui na tela, aquela passagem do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o ajuda-te e o céu te ajudará. Quando nós lemos essa parte, essa mensagem tão importante, essa dissertação que Kardec fez sobre esse tema, do buscar e achareis, ele traz ali uma visão geral do tema, nos revelando a questão do trabalho, o quanto ele é importante para a superação dos desafios que o homem vem enfrentando no mundo. E nós procuramos, nesta abordagem, dessa passagem, desenvolver um pouco mais a questão pessoal. Como nós aplicamos essas ideias que, de modo geral, Kardec trouxe ali, falando sobre a humanidade, como nós trazemos para a nossa vida pessoal? Essa imagem que está ao fundo ali do título, ela é muito sugestiva para nós compreendermos o ajuda-te e o céu te ajudará. Todos nós temos uma mão como aquela nos sustentando, no sentido simbólico, no sentido espiritual. Existe uma força que sustenta a humanidade, que a faz evoluir, que quando ela está à beira dos abismos maiores que possam existir, da guerra, da epidemia, da fome, algo extraordinário faz a humanidade levantar. E nesse período que nós vivemos agora, tão ameaçador, tão turbulento, essa mão ela é mais forte ainda. Ela nos sustenta, ela nos guia. Mas essa imagem ela nos revela algo que muitas vezes nos tem faltado em nossa evolução. Se a mão nos segura, nós também temos que segurar essa mão. É aí que tudo se resolve. É aí que tudo se encaminha. Então, com essa ideia, nós começamos a nossa exposição da noite, tendo em conta que auxílio, amparo, ajuda, nós sempre teremos. Força para evoluir, estímulo, desafios, tudo que for necessário para o nosso crescimento espiritual, nós sempre teremos. Mas sempre haverá algo de nossa parte que precisará ser feito para que tudo se torne harmonioso, para que tudo se torne iluminado, florido, abençoado, para que tudo se torne amorosamente e pacificamente bom para nós. Por isso que a lição de Jesus foi muito importante, ao nos ensinar que devemos buscar o auxílio, porque senão ele até virá, mas nós não teremos merecimento desse auxílio. Temos aprendido na doutrina espírita muitas informações que nos aclaram a compreensão da mensagem de Jesus. E uma delas nós obtemos através daquele interrogatório que Allan Kardec fez aos espíritos superiores lá no século XIX, investigando as leis que regem a existência humana. Numa certa altura, e lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, ele perguntou para as sábias inteligências que conduziam todo aquele processo de renovação espiritual da humanidade, que iniciou no século XIX, que era, na verdade, até uma continuidade do que Jesus já tinha dito. Mas então Kardec perguntou aos espíritos: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Nós, pela nossa experiência de vida, já poderíamos responder isso. Nem precisaríamos dos espíritos superiores nos dizerem. Nós chegamos à conclusão que, por melhor que nós hajamos, por melhor que nós nos comportemos, por mais corretos que sejamos, nós não conseguimos ser sempre felizes. Existem pessoas que se desencantaram completamente da ideia de um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso. Por quê? Eu faço tudo certo, mas Deus não me recompensa. Eu me comporto de acordo com o que me ensinaram sobre as suas leis, mas Deus permite que a morte visite meu lar e leve o meu filho tão amado, ou que a ruína se estabeleça na minha vida e eu fique completamente desamparado. Muitas pessoas veem as malformações, as deformidades, as doenças, os inúmeros problemas que aterrorizam a humanidade e perguntam: como pode Deus permitir isso? E a mente humana, o espírito em evolução, o que ele faz? Ele cai na descrença, porque ignora alguns aspectos importantes da lei divina, como a lei da reencarnação, que nos faz sempre recolher as experiências necessárias à nossa evolução. E é por isso que ainda não podemos gozar, usufruir da felicidade completa no mundo. E os espíritos superiores responderam a Kardec assim: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. De fato, nós estamos atualmente passando por experiências de provas e expiações. É por isso que não podemos ser 100% felizes hoje na Terra. Mas seremos um dia. Mas incrível, e tão sábios esses benfeitores, que eles não tiraram de nós a esperança e nos mostraram um caminho de encontrar uma felicidade relativa. Quando nos disseram que nós podíamos ser tão felizes quanto a nossa vida nos permite. Muitas pessoas têm uma visão negativa quando leem essa resposta dos Espíritos, de pensar que nós vivemos uma vida de provas e expiações. Mas esquece essa segunda parte, que para mim é a mais importante da resposta. Viemos sim com provas e expiações para essa vida. Viemos sim para passar pela doença, pela morte, pela perda, pelo abandono, pela traição, pelo desapontamento com as pessoas, por todos os problemas que nós enfrentamos. Mas apesar de todos eles, nós podemos ser tão felizes quanto a nossa vida nos permitir. Só que cabe essencialmente a nós essa busca, essa realização, esse aprendizado para superar provas e expiações. Porque o que há de mais incrível dessa questão, está implícita essa ideia nesta que estamos analisando agora, é que se nós viemos para passar por provas e expiações, tenho certeza, também viemos com todos os recursos para vencermos as provas e expiações. Porque o Deus que nós aprendemos com a doutrina espírita é o Deus de justiça, de generosidade, de grandiosidade. Se Ele nos faz colher os resultados do que nós semeamos em vidas passadas, Ele nos oferece os recursos necessários para vencermos essas provas. É como aquela escola, aquele professor que propõe atividades que são desafiadoras para o estudante e que são cabíveis ao estágio em que ele se encontra. E nós, quando passamos por uma prova, uma expiação, nós estamos em condições plenas de vencê-las, sempre. Ninguém veio com um fardo maior do que pode carregar, ou ninguém veio em condições de fracassar espiritualmente. Nós sempre teremos condições de vencer e descobrir na vida pequenos momentos, pequenas oportunidades que, se forem bem cultivadas, se tornarão a nossa felicidade. Então não percamos essa ideia jamais de vista. Viemos para enfrentar desafios que são essas provas e expiações, resultados das nossas ações do passado, mas viemos também aptos a vencê-los, sempre. E se ainda não vencemos aquilo que nos atormenta, aquilo que nos perturba, é porque não aprendemos ainda as lições necessárias que aquela experiência nos traz. Porque isso é mágico na lei divina, é extraordinário. Assim que nós desenvolvermos a nossa compreensão, que aprendemos mais sobre a vida, nós nos libertamos do sofrimento. Por isso que Jesus nos deu um caminho, uma orientação muito fácil para nós vencermos as dores, as lutas. É se amarmos mais. Se fizermos mais o bem em nossas vidas, nós teremos os nossos erros do passado cobertos pelo nosso amor. Eles serão desconsiderados. Porque, em síntese, é isso. Nós passamos por experiências que nos fazem transformar para que nos tornemos criaturas mais amorosas. Por isso que buscar a compreensão do que é o amor, de como vivenciá-lo no dia a dia, é um desafio para nós e vai representar a nossa libertação do sofrimento. Ame mais, dedique-se mais, liberte-se do egoísmo e a felicidade se instalará dentro de você. Isso é algo que não foi ensinado unicamente por Jesus. Em várias outras doutrinas da antiguidade já existiam esses princípios, de uma forma ou outra, explícitos. Esse é o grande desafio que nós temos. Como transformar então a nossa vida amando mais? Essa é a nossa primeira recomendação então, para efetivarmos esse auxílio que vem em nosso favor. Muitas vezes, muito impregnados de egoísmo, de egocentrismo, pensando apenas em nós mesmos, nós tiramos as grandes e maravilhosas oportunidades que Deus tem para transformar as nossas vidas. Ela só será transformada se nós amarmos mais. Talvez não muito, talvez não amar como Jesus nos amou, não ter exemplos grandiosos, como vimos em figuras que seguiram os ensinamentos de Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier. Mas se a gente conseguir amar um pouquinho mais do que nós já estamos amando hoje, tendo um pouquinho mais de perdão, compaixão, caridade nas nossas ações diárias, quem sabe nós já conseguiremos fazer uma grande transformação em nossas vidas. Então essa é a nossa primeira recomendação para que possamos nos tornarmos mais felizes. E quando nós falamos desse ensinamento de Jesus, do buscar e achareis, foi ali que Kardec então fez análise daquilo que Jesus disse, do buscar e achareis, e ele disse que esse ensinamento do busca e acharás era semelhante ao ajuda-te que o céu te ajudará. Nós precisamos fazer com que algo ocorra em nossa vida para que esse auxílio se torne mais efetivo. Sem ações da nossa parte, nós não veremos a vida transformar-se. Porque os desafios que nós temos é justamente para nos despertar todo esse potencial extraordinário que nós trazemos latente dentro de nós. Nós, como Jesus disse, somos deuses. Nós somos criaturas capazes de coisas extraordinárias, mas elas ainda não podem se realizar porque não descobrimos ainda esse grande potencial dentro de nós. E à medida que evoluirmos, que aprendermos mais em nossas experiências nesta vida e nas futuras e nas vivências do mundo espiritual, nós vamos progressivamente nos tornando esses deuses que Jesus disse, ou seja, seres muito acima do que nós somos hoje. Nós temos que confiar muito nisso e acreditar muito nessa ideia que nós trazemos dentro de nós o potencial para o melhor. Nós somos espíritos sim endividados, cheios de erros do passado, mas nós somos espíritos com infinitas possibilidades de acerto. E é com esse pensamento que devemos iniciar todos os dias a nossa jornada terrena, de que estamos com as melhores condições que a vida nos ofereceu naquele momento. Elas são as ideais para nós, porque é ali que a nossa força, o nosso poder, o nosso potencial irá se desenvolver. Vamos tentar trazer algumas ideias que nos ajudem então a desenvolver esse potencial em nosso favor. Quando Allan Kardec fez essa análise desse ensinamento, ele quis mostrar então para nós que Jesus, ao dizer busca e acharás, ele estava dizendo que o trabalho é condição essencial para as realizações do Espírito. Nada surge magicamente para nós, nada. Tudo para que aconteça de bom, nós precisamos trabalhar. E muitos pensam no trabalho profissional, naquele do sustento, do ganha-pão. Mas esse trabalho que o Espírito tem que realizar no mundo está além do trabalho material. Está além de nós buscarmos garantir a nossa subsistência no planeta. Temos que desempenhar também uma outra faceta do trabalho, que é o trabalho intelectual. Parece que, dizendo assim, trabalho intelectual, isso é para aquelas pessoas que são geniais, os intelectuais, têm grandes conhecimentos, mas não. Todo ser pensante, todo ser que elabora ideias, que pensa, que descobre, que aprende, realiza trabalho intelectual. Também nós, dentro da nossa limitação, qualquer que esteja ela, também temos um trabalho intelectual a realizar no mundo. O trabalho material, embora existam milhões de almas preguiçosas que não querem trabalhar, mas, em contrapartida, existem muitas outras que trabalham todos os dias, que buscam a solução dos seus problemas todos os dias, através de uma atividade honesta, mas nem sempre vêm resultados, nem sempre vêm atendidos aos seus problemas, não encontram soluções. Isso acontece porque muitas vezes não exercitamos esse trabalho intelectual que nos cabe. Muitas vezes nós seguimos uma rotina diária de cumprir deveres, obrigações, e não paramos para pensar em nossa vida. Ou quando paramos para pensar, o fazemos de forma errada, lamentando, reclamando, amaldiçoando, invejando as oportunidades alheias. E esquecemos que nós trazemos, como se fosse um roteiro gravado em nossa memória espiritual, do que devemos fazer nesse mundo. E quando não trazemos, de alguma forma essa informação nos chega. Mas por não sabermos lidar com essas ideias, por não estar muitas vezes habituados a elas, nós não sabemos aplicá-las em nossas vidas. E é aí que nós dizemos, às vezes, em determinada época da vida, essa história de ajuda-te, o céu te ajudará, isso nunca aconteceu comigo. Tudo veio só do meu esforço, do meu trabalho. Eu fiz por merecer. É uma ilusão. Esquece essa pessoa de que, na verdade, tudo que nos vem é pelo nosso trabalho, mas porque a sabedoria divina nos permitiu chegar naquele momento, àquela realização. Então nós precisamos aprender e conhecer, saber o que fazer para, usando o nosso potencial, nossa capacidade de pensar, encontrar a solução para os problemas que nos afligem. Encontrar as saídas que nos ajudarão a vencer as provas e expiações que nós temos nesse mundo. Porque acreditem, todos os dias partem milhares de espíritos desencarnando para o mundo espiritual sem terem realizado a maior parte das tarefas que vieram realizar. Poucos chegam do lado de lá completamente realizados naquilo que vieram fazer. Porque perderam muitas vezes tempo na vida, porque muitas vezes não aproveitaram as oportunidades de se realizar no mundo, de encontrar melhores resultados para suas vidas. Por isso que é necessário, então, esse trabalho intelectual, que nós já vamos ver qual é. O trabalho físico é muito fácil, o intelectual é o mais difícil. O trabalho intelectual, ele reflete a condição evolutiva do espírito. Quanto mais nós somos capazes de analisar, refletir sobre a nossa existência e procurar saídas, procurar novos entendimentos, novas formas de entender a nossa realidade, mais desenvolvidos espiritualmente nós somos. Quando nós somos muito limitados nessa apreciação, nós somos mais atrasados espiritualmente. E muitas vezes a cultura que nós estamos aqui vivenciando nos limita. Ideias que nós vamos assimilando todos os dias, que nos afirmam todo dia sobre nós mesmos, nos bloqueiam a nossa capacidade de pensar sobre a vida. Por isso que nós temos que instigar em nós essa busca permanente de reflexão, de interpretação, de compreensão dessa realidade que nós vivemos. Mesmo nós espíritas, convictos dessa doutrina que nos orienta o pensamento, devemos trabalhar permanentemente refletindo com ela e com outras ideias a respeito da nossa realidade. Tem pessoas que preferem que tudo venha pronto para elas. Siga isso, faça isso, siga esse conselho. Mas nós não nascemos para isso. Nós nascemos para fazer escolhas. E é algo que é um atributo nosso, é próprio da nossa natureza, fazer escolhas. Podemos obter orientação, recomendação, orientação, mas nunca, e nós vemos isso na atitude dos espíritos superiores, eles nunca impõem ideias nenhumas. Nenhuma ideia eles dizem, faça isso e vai dar tudo certo na nossa vida. Eles nos dão um caminho e digam, siga. Mas o livre-arbítrio, logo no início das primeiras comunicações, já deixaram muito claro, a escolha é sempre nossa, sempre nós temos que exercer isso. Então nós temos que ter esse trabalho de pensar e repensar a vida continuamente. O trabalho intelectual, ele é todo o conhecimento que norteia as nossas ações. Toda a nossa experiência fundamenta essa forma que nós vamos analisar a vida. Esse trabalho intelectual que nós temos que realizar também é o ato de conhecer a si mesmo. Nós temos que exercitar essa atividade permanente. Nós não nos conhecemos muito. Por quê? Existem aspectos da nossa personalidade que eles só afloram em determinados momentos. Momentos tensos, momentos desafiadores, momentos decisivos da nossa vida. Aquelas reações que até mesmo nós ficamos surpresos quando nós as temos nesses momentos em que nós somos às vezes afrontados por alguma situação que nos deixa muito aborrecido, que nós agimos? Agimos de uma forma às vezes agressiva, que nem mesmo nós sabíamos que éramos capazes de fazer aquilo. Isso é um exemplo do quanto nós ainda estamos por nos conhecer. Saber os sentimentos que temos, os nossos desejos, ter consciência sobre eles é uma dessas características desse trabalho intelectual que nós temos que realizar na vida. E temos que buscar compreender a vida sob diferentes pontos de vista. Não podemos ter uma visão estreita, reduzida sobre a realidade que nós vivemos. Temos que dialogar, conhecer ideias diferentes, conversar com pessoas que têm ideias diferentes das nossas, para receber novas ideias. Porque faz parte da nossa natureza receber e transmitir ideias, e todo esse processo vai nos influenciando e vai nos elaborando e vai nos transformando e vai aumentando a nossa capacidade de analisar a vida. Quantas vezes nós não tivemos a solução de um problema apresentado a partir de uma conversa com alguém que nos faz ver uma situação de uma maneira diferente que nós não tínhamos visto ainda. Por isso que não podemos nos fechar no nosso mundo, nas nossas ideias. Precisamos ouvir pessoas que nós consideramos capazes de nos transmitir ideias positivas. Isso é parte desse trabalho que nos ajuda a nos ajudarmos, que nos ajuda a aproveitarmos as experiências que nós temos na vida. Não é à toa que vivemos em comunidade, não é à toa que compartilhamos a existência. Precisamos uns dos outros e precisamos das ideias uns dos outros. Às vezes um lar não dá muito certo, por quê? O casal não conversa, não troca ideias. Um tem a ideia de que ele tem que ser sempre o cabeça da família e o outro é apenas um executor, apenas um seguidor. Esquecem que muitas vezes através do diálogo, da troca de ideias, do apresentar a sua dúvida, ouvir a opinião do outro, é dali que surge muitas vezes a solução para um problema que a família enfrenta. Muitas famílias às vezes são guiadas de uma forma desastrosa durante a vida porque um assumiu a ideia de que ele sempre tem que encontrar as soluções sozinho. E esquece de que partilhar ou compartilhar problemas é uma forma eficiente de encontrar a solução. Porque mais cabeças pensando com outras ideias, com outras referências, podem encontrar uma solução melhor para aquele desafio. já passou essa fase de que existia um que liderava e os outros seguiam. Hoje nós vivemos numa época colaborativa, que devemos compartilhar mais entre nós as nossas necessidades, para dali encontrarmos as soluções que nós desejamos. Então, isso faz parte do nosso trabalho intelectual. Temos que pensar que também nós somos profundamente influenciados pelos nossos estados emocionais, como veremos logo mais. O nosso trabalho intelectual de buscar encontrar as soluções dos nossos problemas na vida é profundamente influenciado pelas nossas emoções. Tem pessoas que decidem as coisas no momento de raiva, no momento que ele quer se vingar de alguém. E ele geralmente faz escolhas infelizes nesse momento. Porque essa raiva, essa mágoa, nos leva às vezes a tomar uma atitude que não é para o nosso benefício, é para ferir o outro. É para revidar uma ofensa que o outro nos endereçou. E nisso nós criamos mais problemas. Por isso que quando nós estamos tomados por emoções ou por sentimentos de natureza inferior, raiva, medo, desespero, quando nós estamos contaminados por isso, é melhor não agir. É melhor serenar o coração, se pacificar, porque daí as ideias virão mais claras. Aí a influência espiritual nos ajudará, inclusive, a encontrar a solução. E um outro aspecto, então, desse trabalho intelectual é que nós esquecemos, normalmente, de, através dos nossos pensamentos, através das nossas ideias, nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. Nós vamos conseguir dar condições para que o céu nos ajude, para que nos venha aquilo que nós tanto desejamos, que é a superação dos nossos problemas. E o auxílio espiritual, ele está sempre presente em nossas vidas. É algo que nós podemos ter certeza. Há uma influência espiritual permanente nos guiando, nos acompanhando, nos orientando. Chamamos de espírito protetor este que mais diretamente nos ajuda. Mas existem os espíritos familiares, benfeitores, seres interessados no nosso bem, que também nos ajudam. Assim como nós vemos pessoas, e muitas vezes por simpatia ao esforço, à dedicação que elas têm, nós nos mobilizamos para ajudá-las. Também no mundo espiritual existe isso. Existe a simpatia que nós podemos atrair de espíritos benfeitores que vêm nos ajudar. Só que eles têm uma característica. Quando são sábios, eles apenas nos ajudam. Eles nunca fazem por nós o que nos cabe, nunca. Porque eles agem como os pais sábios agem. Um pai que faz tudo pelos filhos, tirando deles as oportunidades de aprendizado através do esforço próprio, é um pai que deseduca esses filhos. E os espíritos superiores sabem disso, que se eles fizessem tudo por nós, nós não evoluiríamos, ficaríamos estacionados aqui, não aprenderíamos nada mais. Então podemos contar com o auxílio espiritual na solução dos nossos problemas, mas nós temos que estar cientes de que eles irão nos incentivar, nos apoiar, nos dar ideias, mas eles não vão trazer solução mágica para nada. Eles não vão tirar com a mão os problemas do nosso caminho. Eles vão nos dizer como nós podemos, com as nossas mãos, tirar os problemas do nosso caminho. Essa é uma condição, então, importante para que possamos obter resultado desse auxílio que nós esperamos. Então, não nos poupa do trabalho material e intelectual e não remove os obstáculos, mas nos guiam a superá-los. André Luiz, no capítulo 35 do livro Nosso Lar, ele conta um caso muito interessante do espírito Silveira, que foi um espírito conhecido do pai dele, do André Luiz, quando ele estava encarnado. O pai dele tinha com esse espírito, com esse Silveira, quando aqui encarnado, Silveira devia muito para o pai do André Luiz. E o pai do André Luiz cobrou toda a dívida a ponto de levar a família a cair muito o padrão de vida deles. Tiveram que deixar as suas propriedades, tiveram que viver uma vida muito simples. Mais tarde, o Silveira, ele contou para o André Luiz, quando encontrou ele no mundo espiritual, de que toda aquela experiência negativa tinha sido profundamente benéfica para ele, porque ele e a família dele tinham aprendido valores que até então eles nunca tinham aprendido, tendo uma vida farta, uma vida confortável. Então, muitas vezes, o amparo espiritual, ele vai permitir que a gente mude até a condição de vida, que a gente tenha perdas, que venha sofrimentos. Por quê? Eles estão antevendo um bem maior que nós vamos obter. Vamos perder alguma coisa, mas o que nós vamos ganhar depois é muito maior. Por isso que quando a gente passa por fases na vida que parece que é só perda, é só frustração, é só decepção, não faltou auxílio espiritual ali. Não faltou proteção divina. É que o que a gente poderia obter daquelas experiências é muito mais precioso, é muito mais significativo do que conservar a comodidade, os bens, a estabilidade, a segurança que nós tínhamos naquele momento. É algo que nós temos uma dificuldade de aprender muito grande quando nós estamos aqui em experiência na Terra. Porque nós fomos levados e educados e fomos levados a pensar que nós sempre somos recompensados com coisas boas, que sempre teremos situações confortáveis, que Deus é bom, Ele nos dá coisa boa. Mas está certo isso. Deus sempre nos dá somente coisas boas. É que nós não sabemos reconhecer em algumas que nós chamamos de mal, que na verdade é o bom. Que na verdade é aquilo que vai nos dar condições de aprendermos mais sobre a vida, de desenvolver mais o nosso potencial. Esse espírito pôde relatar depois para o André Luiz isso. Toda a perda que o pai do André Luiz levou ele a ter, na verdade foi um bem. Porque tendo menos, ele trabalhou mais, os filhos foram educados para o trabalho, porque já não tinham mais as comodidades, e se tornaram criaturas autossuficientes que não dependiam de uma riqueza já estabelecida. Eram capazes deles mesmos encontrarem ali as condições para sobreviver. Ele foi capaz de perceber que as perdas podem representar grandes bens. Isso é algo que nos falta às vezes no momento que nós temos a perda. Reconhecer que elas podem nos trazer sim grandes resultados para o futuro. É que leva tempo, às vezes, podermos perceber isso. Leva tempo para amadurecermos e descobrirmos o quanto nós podemos estar sendo privilegiados e beneficiados com as aparentes perdas. E aí, buscando nessa ideia do trabalho intelectual na solução dos nossos problemas. Em muitos momentos, o que nós vamos falar vai parecer que é autoajuda, e é isso mesmo. Porque buscar ajuda para superar os problemas é algo que nós não devemos nunca nos envergonhar. Mas temos que entender que essa ajuda passa inicialmente por nós. Nós precisamos nos ajudar. E temos que sempre ponderar em tudo aquilo que nós ouvimos, se aquilo é conveniente ou não. Então vamos passar para algumas dessas ideias que nós podemos aplicar na busca da solução dos problemas que nós enfrentamos na vida. A primeira é pedir auxílio. A oração é sempre o recurso inicial de qualquer solução que nós pretendemos. Sempre que nos depararmos com um desafio na vida, é a prece, é a ligação com o Criador. É pedindo: Senhor, o que eu devo fazer agora? E aguardar serenamente, porque Deus vai responder. Em algum momento Ele nos responde, pode ter certeza. Não precisa ficar pedindo todo dia a solução. Pediu uma vez, aguarde, porque a resposta virá. O que a gente pode pedir é paciência para esperar a resposta. Isso a gente pode pedir. Mas uma vez que a gente pediu a Deus algo, podemos ter tranquilidade, a solução virá. E é essa confiança que muitas vezes nos fortalece. A dúvida que nós alimentamos nos enfraquece. A dúvida, ela cria como um bloqueio na nossa mente. Qualquer inspiração divina que nos venha, ela é obstruída pela nossa falta de fé, pela nossa desconfiança, pela nossa dúvida. Porque pensa, tudo no universo envolve pensamento. O que eu penso, o que o Espírito pensa, o que o Criador pensa, tudo é pensamento. Pensamento, eles se atraem por afinidade. Se eu tenho dúvida em relação a uma prece que eu fiz, a um pedido que eu fiz a Deus, que natureza de pensamento eu vou ter? Uma determinada natureza. É a mesma daquela de um espírito benfeitor que pode ter ouvido o meu pensamento e que me deseja inspirar alguma ideia que me ajude a superar? São pensamentos de natureza diferente. Um não é compatível com o outro. Por isso que não adianta eu pedir não confiando. Porque eu imito uma onda mental que é diferente daquela da resposta. E elas não são compatíveis e eu não entendo a resposta. Por isso, quando você pedir a Deus a solução do problema, confia. Confia mesmo. Porque a solução vai vir. Se você ficar com dúvida, se você pensar, será que Deus ouviu minha prece? Será que o Espírito Protetor ouviu minha prece? Você está embaralhando ideias, pensamentos, tudo conflituosos em torno da sua mente. E vai faltar a resposta, porque você não vai estar apto a reconhecer. A oração, ela é sempre uma evocação, então, é um pedido. Mas ela deve ser para nós também um reconhecimento das nossas necessidades. Quando nós pedimos a Deus a solução de um problema, nós temos que pensar o quanto nós somos responsáveis por aquilo. Porque normalmente o que nós fazemos? Nós atribuímos as causas para as outras pessoas. É o meu adversário, é o inimigo, é o invejoso, é uma figura do mal, é alguma outra coisa. Quando eu não sou capaz de reconhecer que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que me acontece, talvez eu não mude a atitude que vai solucionar aquele problema, porque eu vou continuar tendo essa atitude. Tem pessoas que vivem endividadas. O que elas ganham não consegue pagar o que elas gastam. O problema pode ser atribuído à economia do país, pode ser atribuído aos outros, a um monte de coisa. Mas, na essência, o responsável por uma situação como essa é sempre a própria pessoa. É matemático. Ela gasta mais do que ela pode. É isso. O problema é que, muitas vezes, nós não queremos aquele exercício de, muitas vezes, sermos menos vaidosos, menos ambiciosos, menos esbanjadores. E queremos ter aquilo que ainda não nos pertence, ainda não é daquele momento da nossa vida. Que será no futuro, quando for o momento. Então nós precisamos repensar nisso. O quanto nós somos responsáveis pelo problema que nós buscamos a solução. Porque talvez não é algo que venha de fora, vem de dentro de nós. E talvez não, é sempre isso. Nós somos sempre a causa. Tem pessoas que falam que não tem nunca harmonia com ninguém. Está sempre sendo rejeitado pelos outros. Mas muito provavelmente, se não há ninguém que se simpatize com essa pessoa, é porque o problema está nela mesmo. Quando nós pedimos a Deus o auxílio, antes de pedir a Ele a solução, pensamos: Senhor, me mostra o que eu tenho que aprender com essa experiência. O que ela tem a me ensinar sobre mim mesmo, sobre as minhas escolhas, sobre aquilo que eu tenho buscado na vida. E tenha certeza que quando a gente começa a descobrir o quanto nós somos responsáveis pelos nossos problemas, as soluções começam a se aclarar, começam a se tornar fáceis para a sua solução. E isso tudo é trabalho do quê? De pensarmos. É o trabalho intelectual a solução dos nossos problemas. Podemos compartilhar as nossas necessidades com os outros, pedir ajuda de alguém. Lembra que nós precisamos obter novas ideias, absorver novas interpretações na vida? Às vezes a forma como nós estamos lidando com o nosso problema é a que nos falha, porque a única referência que nós temos é a nossa própria experiência. Quando ouvimos uma outra pessoa capaz de nos ajudar, ela pode nos mostrar: olha, quem sabe se você agisse assim, se você fizesse dessa forma. Mas nunca esquecendo que nós não vamos encontrar alguém que vai nos dar a solução mágica dos nossos problemas. Porque realmente a única pessoa capaz de dar solução a eles, somos nós mesmos. Porque somente nós é que temos todas as condições para agir na busca dessa solução. Nós vamos receber auxílio espiritual, auxílio através da oração, vamos ouvir a ideia de outras pessoas sobre o nosso problema, mas as escolhas, quem deverá fazer? Somos nós, sempre. Mas é importante termos a ideia de outras pessoas. Às vezes o nosso problema ele é tão profundo que nós precisamos do apoio, sim, de um profissional da área de saúde, um psicólogo, um outro terapeuta, que nos ajude na solução daquilo que nos atormenta, daquilo que nos perturba, daquilo que nos tira o equilíbrio. Às vezes podemos vir à casa espírita pedir a orientação fraterna, ou orientação espiritual, que nos ajude a encontrar a solução daquilo que nós pretendemos. Mas nós precisamos compartilhar com outros para obter novas ideias. Ninguém precisa ser autossuficiente na vida. Podemos buscar auxílio e nós veremos que as soluções se resolvem mais rapidamente. E não esquecer que a solução sempre será nossa. Sempre. Vai partir daquilo que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós vamos recebendo. Uma outra forma de nós lidarmos então com os nossos problemas é identificar alguma lição a aprender. Em todas as experiências, por mais negativas que elas sejam, elas sempre têm algo a nos ensinar. Das escolhas erradas que já fizemos, da falta de perseverança que nos falta, das ilusões que nós criamos em relação a pessoas e situações, sempre há algo a aprender. E quando aprendemos, nos libertamos, estamos aptos a uma nova vida. É muito importante que, após a solução de um problema, nós façamos uma análise das causas dele. O que desencadeou aquela situação em nossas vidas? Através dessa reflexão, nós nos preparamos para, no futuro, não reincidir nas ações que nos criaram um problema. Às vezes nós, numa fase da vida, tínhamos uma ideia equivocada do que é ajudar alguém. E dispomos muito além daquilo que nós podíamos da nossa vida para ajudar as pessoas. E nós, muitas vezes, criamos consequências negativas para nós e até mesmo para essas pessoas. Constatar que nós agimos, embora bem intencionados, mas de forma errada, e se dispor a não agir mais assim, procurando outras formas de ajudar alguém, é uma forma de prevenir esses problemas. Por isso que temos que refletir. Tem pessoas que não gostam de lidar com seus problemas. Mesmo já superados, elas dizem assim, é melhor ficar no passado, esquecer tudo isso. Mas não. Nós temos que saber o que desencadeou aquele problema em nossa vida. Que ações, que escolhas minhas criaram aquele distúrbio. E assim nós vamos estar nos preparando a não reincidir naquilo mais. Às vezes a gente descobre que foram pensamentos que nós alimentávamos que nos conduziram de forma desequilibrada. E aí é fácil, quando esses pensamentos voltam em nossa mente, de nós percebermos, um dia eles já me levaram para o desequilíbrio. Então hoje eu devo combatê-los. Por isso que conhecer a si mesmo é tão importante nesse processo de superação dos problemas da vida. Temos que aceitar serena e humildemente as condições necessárias para a superação do problema. Tem pessoas que querem soluções que as livrem, muitas vezes, da mudança que ela precisa fazer nela mesma. Aquele exemplo do André Luiz, lá do capítulo 35 do nosso lar, é impressionante. Porque o espírito ele aceitou o padrão de vida dele cair. Ele aceitou perder as coisas materiais. Ele percebeu que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que ir à luta, que ele não podia mais ter a vida confortável que ele tinha antes. Muitos não encontram mais na sua vida paz, equilíbrio, bem-estar, porque não aceitam as transformações que a vida traz. Estão lutando, degladiando contra situações que são irreversíveis. Então, aceitar situações que nos mudaram as condições de vida e encontrar novas razões de viver é algo fundamental. É algo necessário para que nós possamos dar aquela guinada em nossas vidas e voltarmos a ser felizes. Há pessoas que, por orgulho, elas não aceitam uma mudança de vida. Elas não aceitam as transformações necessárias que a vida vai nos impondo à medida que os anos vão passando. E nós precisamos desenvolver essa capacidade de aceitar as condições como elas nos são apresentadas no momento. Algo importante que nos ajuda é lembrar sempre que tudo passa, sempre na vida. Todos os problemas passam. Nós podemos relembrar de 10 anos atrás, lembrar de algo que nos afligia, talvez continue até hoje, mas muitos dos outros problemas já não existem mais. E hoje nós pensamos assim, aquilo foi algo tolo daquela época, aquilo nem era importante, e eu sofri por aquilo. Nós temos que, quando estamos passando por um sofrimento, é ter a certeza, ele irá terminar um dia, isso vai acabar. Nem que seja para viver outro problema, mas este, hoje, um dia vai acabar. E devemos também lembrar que tudo o que nós passamos, se deixam marcas negativas em nós e aquilo ainda nos perturba, é porque nós não superamos aquilo ainda de verdade. Essas mágoas que nós lembramos de situações vividas, de coisas dolorosas que nós passamos, de perdas, os ressentimentos que nós conservamos em relação a pessoas que nos prejudicaram, a lamentação permanente por algo que nós perdemos ou por oportunidades que não tivemos, isso tudo representa que nós ainda estamos presos a tudo aquilo que desencadeou aquele momento. Por isso que nós temos que ter esse estado de perdão para com os outros e para com nós mesmos por tudo o que aconteceu no passado. Aceitar que as coisas foram como foram e que agora vivemos uma nova etapa da vida. E não ficar trazendo à tona todos aqueles dissabores, todas aquelas mágoas, ressentimentos, frustrações, pensando eu não tive, eu não pude, eu não recebi, não me deram. Porque enquanto isso existe dentro de nós, é porque nós não evoluímos ainda. Estamos estagnados ainda naquele sofrimento. Então, queremos uma nova vida? Vivamos como se tivéssemos uma nova vida, realmente. Quando nós dizemos esquecer, não é apagar da memória. É não viver todo dia aquele sofrimento. É buscar viver a cada momento que a vida nos oferece e simplesmente perdoar o que se passou. Seja nós mesmos ou os outros. E combater os sentimentos e pensamentos destrutivos. Quando nós estamos no meio de um problema, nós não conseguimos ajuda porque nós acolhemos muitas vezes ideias profundamente perturbadoras. Nós mantemos sentimentos, emoções que são destrutivos. E muitas pessoas não solucionam os seus problemas, não recebem essa ajuda dos céus que tanto esperam, porque não percebem que são esses sentimentos que trazem ali o bloqueio da sua vida. Então, por exemplo, revolta, achar-se desfavorecido, culpar os outros, sentir-se inferior ou culpado, todos esses sentimentos ou todos esses estados, eles são perturbadores. Eles tiram de nós a possibilidade de solucionar os nossos problemas. Então, nós temos que combater eles. Sentimos a inconformação de uma situação adversa, tudo bem, mas nós não podemos transformar isso naquela revolta que explode a qualquer momento, que fere os outros, ou ficar acusando as pessoas. Eu não consegui isso porque você foi um peso na minha vida. Tem pais que fazem isso com os filhos, jogam a culpa neles pelo fracasso, dizendo que não puderam viver a vida que queriam porque tinham filhos. Há casais que um faz isso com o outro, o marido ou a mulher faz isso um com o outro. Quando nós fazemos isso, jogando a culpa das nossas infelicidades sobre uma outra pessoa, nós não vamos encontrar o real responsável, não culpado, que fomos nós mesmos, porque as escolhas são sempre nossas. Então nos libertar dessa prática tão triste, tão infeliz. E nunca se sentir inferior ou culpado porque nós não estamos nas condições que nós queríamos. Por orgulho, muitas vezes a gente cai no inverso, que é achar que nós somos incapazes, incompetentes para ter uma boa vida, de ter uma vida feliz e harmoniosa, e ficamos achando que nós somos inferiores. Nós temos no mundo uma ideia muito infeliz de achar que sucesso material, sucesso profissional, bem-estar material, significa que é um prêmio, porque aquele indivíduo é melhor do que o outro ou do que eu mesmo. Isso não existe perante Deus. Os bens materiais, as facilidades, muitas vezes são dadas para as almas mais frágeis, porque elas não têm condições, muitas vezes, de vir para uma condição mais desafiadora. Se você tem muito problema, você deve até se orgulhar, porque você é uma criatura muito capaz de vencê-los. Só chegar até você as situações que você tem potencial para vencer. Então sinta-se desafiado a vencer os problemas, e não que você é inferior ou incapaz. Esse sentimento de inferioridade, às vezes, ele é explorado por obsessores para tentar nos arruinar, de jogar, de trabalhar com essa culpa que nós ficamos dentro de nós, de ficarmos nos recriminando, nos censurando, por não termos o melhor que nós pretendíamos da vida, por estarmos sofrendo resultado de situações que nós escolhemos de forma errada. Temos que pensar assim: eu era inexperiente, hoje eu tenho a experiência do fracasso, com ela eu vou construir a experiência do sucesso. As pessoas que fizeram grandes mudanças em suas vidas, elas não ficaram apenas lamentando a sua incapacidade, elas perceberam que elas podiam ir além do que elas fizeram antes. E é assim que devemos também nos sentir em cada desafio, em cada problema. E aí nós não podemos nunca cogitar na solução dos problemas e soluções desonestas. Quando você começa a pensar em fazer algo que é contra a ética, contra as leis, contra o direito do outro, você vai estar criando mais desequilíbrio. Porque nós sabemos que pela lei de ação e reação, tudo que eu faço reflete na minha vida, sempre. Se eu estou endividado, não procure fazer algo desonesto para obter dinheiro e pagar as dívidas, porque você vai entrar num círculo de erros, de vícios, e de comprometimento, e de mais endividamento, porque acredite, tudo que nós tiramos de alguém, um dia nós vamos ter que restituir. Mesmo que seja uma seguradora, que tem muitos milhões, nós teremos que restituir a alguém aquilo que nós desviamos. Então nunca cogitar de nenhuma solução desonesta, porque essas ideias elas tendem a crescer na nossa mente. Quer solucionar o problema? Procure uma solução honesta, íntegra, correta. E nós não devemos, na solução desses problemas, superdimensionar os nossos problemas, achar que eles são muito grandes. Tem pessoas que enfrentam problemas muito maiores do que os nossos e vencem esses problemas. Tem pessoas que passam por provas muito mais duras e vencem. Então nós temos que pensar: o meu problema é importante porque é o meu, mas ele não é o maior do mundo. Outras pessoas estão passando por maiores problemas que o meu. Quem sabe, se eu até ajudá-las, consigo até encontrar algo que me ajude a solucionar o meu problema. Porque as coisas no universo, elas funcionam assim. Quando nós saímos do nosso mundo próprio e começamos a interagir de uma forma mais fraterna no mundo, nós desencadeamos forças poderosas que até nos ajudam. Só que temos que fazer isso desinteressadamente. Temos que fazer de boa vontade, porque aí sim esse mecanismo todo funciona. Auxiliando, somos auxiliados, mas eu não posso auxiliar já esperando o auxílio. Tem que fazer por amor, por pensar que o problema do outro merece a minha atenção. Então, por mais sofridos que nós sejamos, sejamos sempre solidários. Por mais pobres que sejamos, sejamos sempre caridosos. Por mais doentes que nós sejamos, sejamos sempre colaboradores da saúde alheia. É essa disposição perante a vida que cria a fartura, que cria a harmonia, o bem-estar, que faz a vida ser plena, porque tudo flui, porque essa pessoa está em harmonia com o universo. Ela está dentro desse equilíbrio da lei divina que estabelece: quanto mais você oferecer a vida, mais ela te oferecerá, mais ela te ofertará. Não devemos guardar amargura ou ressentimento, porque eles, como nós já vimos, vão bloquear a nossa existência, a nossa possibilidade. Nunca alimentar pensamentos de fuga. Tem pessoas que, quando se defrontam com problemas muito grandes, o que elas fazem? Elas fogem do problema. Abandona a família, abandona o trabalho, abandona os companheiros, abandona a vida. Esses pensamentos, eles tendem a tomar uma proporção que pode ser fora do controle. Nós somos tomados pelo medo, e aí nós podemos perder grandes oportunidades de crescimento. Toda fuga, ela representa um adiamento daquele problema. Nós não temos como fugir daquilo pelo qual nós temos que passar. Por isso que é melhor enfrentar agora. Nós vemos muitas vezes nos lares, acontece muito, quando uma criança nasce com grandes problemas, a mãe fica, na maioria das vezes, e o pai abandona a mãe, a criança. Muito comum essas histórias. A criança nasceu com uma deficiência severa, o pai abandona. Ele esquece que aquilo, ou ele não sabe ainda, mas aquela situação retornará na vida dele permanentemente. E assim ocorre com tudo que nós abandonamos na nossa vida. Sempre retorna, sempre. Então é melhor enfrentar agora, porque agora nós estamos preparados. Agora nós temos condições. E uma ajuda virá para a solução. Não devemos jamais aguardar na solução dos nossos problemas as soluções mágicas e fáceis. Tem pessoas que querem melhorar de vida, estão fazendo para melhorar na vida apenas jogar na Mega Sena toda semana. Não tem problema jogar na Mega Sena, gente. Mas a solução não vai ser essa daí, não. Por probabilidade, é muito rara a possibilidade de todo mundo ganhar. Se todo mundo ganhar, vai ser uma mixaria. Então sempre vai ter alguém que vai estar ganhando, mas a maioria das pessoas que sonharam com aquele grande prêmio para solucionar o problema dela, não vão receber nada. Então não podemos ficar esperando soluções mágicas para os nossos problemas. Elas existem, elas dependem de trabalho, mas é algo que nós temos que pensar com base nesses princípios que falamos até aqui para encontrar essa solução. Embora possa até vir por esse mecanismo, porque tudo é regido pela lei divina, sempre. Mas nós temos que contar com aquilo que é o mais provável. Então nós temos problema financeiro, vamos aprender a administrar o nosso problema financeiro do que ficar esperando uma grande quantia, porque daí a gente vai ter o dinheiro para pagar as contas e mais dinheiro para esbanjar. Enquanto a gente não aprender a não esbanjar, talvez a gente não receba esse grande prêmio. Então não esperar essas soluções miraculosas e fáceis. E algo importante é não ficarmos adiando indefinidamente a solução dos problemas que a vida nos apresenta. Precisamos atacá-los de já, desde já, de frente, com uma disposição de vencê-los realmente. Porque há coisas que talvez nós não precisássemos passar. Tem pessoas que, quando ouvem falar que nós estamos passando por provas e expiações, elas ficam pensando: ah, mas isso então, eu tenho que passar por isso, eu vou viver assim mesmo, tudo bem, é a minha prova, é a minha expiação. E não é assim. A verdade, a maior parte dos problemas que nós enfrentamos na vida são os encadeados aqui mesmo, por falta de conhecimento dessas ideias e de outras mais que existem, que nos ajudam nessa superação. Muitos problemas que nós vivemos é por falta mesmo de experiência que nós não aprendemos quando já passamos por esses problemas e continuamos repetindo erros e vamos só mantendo aquilo indefinidamente. Nós podemos solucionar muitas coisas de nossas vidas se nós começarmos a pensar mais sobre como encontrar a solução sobre elas e não ficar só imaginando que é a nossa prova ou a nossa expiação. Já falamos sobre isso. E aí, como nós podemos fazer para prevenir os problemas da vida, né? O conhecer a si mesmo é muito importante e temos que tomar muito cuidado com o orgulho, que nos leva à prepotência e nos faz desencadear situações negativas para a vida. O exemplo mais prático nos nossos dias é esse: é a pessoa querer demonstrar algo que ela não é, que a leva por orgulho a querer demonstrar que possui bens, ou que tem um status social, ou que frequenta determinados meios, que usa determinadas roupas para aparentar uma condição que ela não tem. Isso tudo é fruto do quê? De orgulho, de prepotência, de imaginar que ela pode ser aquilo que ela idealiza. Ela até pode buscar isso, mas que seja dentro de um equilíbrio, onde ela não se comprometa. Muitas pessoas comprometem a sua vida, que poderia trazer resultados excelentes, por conta de orgulho, por não saber dominar essa característica. Por isso que conhecer a si mesmo é tão importante. E nós temos que tomar esse cuidado muito grande quando nós buscamos compensar perdas na vida com as situações que nós vamos buscando. Tem pessoas que, quando elas se sentem frustradas com alguma coisa, o que elas fazem? Elas vão lá e compram algo, estouram o cartão, estouram o orçamento dela. No mês que vem ela não tem dinheiro para pagar a fatura, aí ela paga o mínimo. Muitas pessoas agem dessa forma, gastando o que não tem para compensar as suas frustrações, as suas perdas. Ou às vezes faz isso com a família. Fui uma criança pobre, não tive o que eu queria, mas eu não meço esforços para dar o melhor para os meus filhos. Me endivido, faço aquilo que eu nem podia por eles. Está errado. Nós só podemos fazer o que podemos e não além do que está nas nossas possibilidades. Nós criamos mais sofrimento quando nós agimos dessa forma. E aí tem pessoas que descontam na comida, tem pessoas que vão compensar as suas frustrações comendo muito, e aí desenvolvem a obesidade e por aí vai. Nós temos que pensar de cada situação que nós buscamos, por que nós fazemos aquilo. É porque realmente merecemos? É porque realmente queremos? É o momento daquilo em nossas vidas? Quantos problemas nós podemos poupar se nós pensarmos mais sobre as escolhas que estamos fazendo no dia a dia? Temos que compreender que nós vivemos num mundo hoje que nos leva a muitos comportamentos consumistas, e que isso tem até uma dimensão espiritual. E que muito do que se fala de que é a nossa necessidade, nós temos que vivenciar aquelas experiências, é apenas um apelo para tirar algo de nós. Há pessoas que muitas vezes se sentem infelizes porque não trocam de carro tanto quanto os outros estão trocando, ou quanto dizem que tem que se trocar de carro, que não viaja tanto quanto se diz que tem que viajar, que não vai a tais lugares tanto quanto se diz que tem que ir, que não consome tanto quanto se diz que tem que consumir. E nós vamos colocando como parâmetro de felicidade todas essas questões que vão sendo impostas, apresentadas, e vamos dizendo: você é um fracassado, um derrotado, você é infeliz porque não tem essas coisas. E muitos criam mais problemas na sua vida porque não compreendem. Nós estamos hoje num apelo muito grande de consumismo em muitos aspectos. Em muitos sentidos, estamos fazendo pensar que temos que ter uma vida que, na verdade, não era para termos aquela vida. Nos colocam como necessidades que não são reais. Hoje, com as redes sociais também, as pessoas acreditam que muitos do que os outros estão fazendo e colocando ali, postando nas redes sociais, é que a vida dela tem que ser como aquela. E se iludem achando que, porque não podem reproduzir aquilo que os outros fazem, ela é infeliz. E, na verdade, tudo aquilo é apenas um grande jogo de aparências, na verdade. Por isso que refletirmos sobre o mundo que nós estamos vivendo, conhecer, ver o quanto esses meios de comunicação são terríveis, manipuladores, cruéis. Dá para se analisar a fala de cada um desses apresentadores de telejornais e ver que há intenções implícitas ali. Talvez nem eles saibam porque eles estão reproduzindo essas ideias. Interesses políticos, econômicos, ideológicos, que ficam ali colocando e nos guiando. Por isso que temos que desenvolver a nossa capacidade de pensar a vida por nós mesmos, não pelo que o outro está dizendo que é, não por aquilo que nos apresentam sistematicamente até nos convencer. E aí nós podemos ir encerrando, lembrando de duas coisas importantes, duas situações muito marcantes, que a primeira é essa, olha, é possível ser feliz refazendo escolhas. Zaqueu é uma figura do Evangelho que sempre me impressionou. Ele foi alguém que num determinado momento teve curiosidade de saber quem era Jesus. Era um homem todo comprometido com o contexto ali econômico, social dos judeus. Ele era um chefe de cobradores de impostos, desviava muito dinheiro, era muito rico, mas ele conheceu os ensinamentos de Jesus e mudou a vida dele. Ele fez uma escolha de não ser mais aquilo que ele era. Ele consertou um monte de erros dele. Primeiramente, aquilo que ele tinha ganhado desonestamente, ele abriu mão. Ele deixou de lado na vida dele. Ele é um grande exemplo para nós. Aquilo que nós percebemos um dia que não nos serve mais, que veio de uma forma ilícita, que nos veio de uma forma que não foi pelo bem, nós temos que abrir mão disso, seja bens materiais ou qualquer outra situação. Temos que renovar a nossa vida fazendo uma nova escolha, que seja condizente com os valores que nós temos naquele momento. Naquele momento que ele ouviu as lições de Jesus na casa dele e ele percebeu o quanto ele estava errado, ele tomou uma decisão e mudou de vida. Nós também temos que fazer isso. Quando ouvimos uma lição do Evangelho que nos toca profundamente, façamos uma escolha. Vamos abrir mão de alguma coisa que nós percebemos que ela já não nos pertence mais. Pode ser uma atitude, um sentimento, uma ideia, um pensamento, algo que até então nós vimos que aquilo nos serviu até aquele momento, mas agora com novas ideias, com um ensinamento diferente, nós já não precisamos mais daquilo. E nos façamos novas pessoas. Todos nós podemos fazer isso em alguma proporção em nossas vidas. E para finalizar, com uma frase do querido Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar hoje a fazer um novo fim. Todos nós podemos fazer a nossa vida melhor daqui para frente, sempre, a qualquer momento de nossas vidas. Está em nossas mãos isso, de fazer uma nova vida a partir das escolhas desse momento, usando essas ideias e muitas outras que nós podemos obter ao longo da vida, reformulando as nossas concepções do que é o certo, do que é o errado, e buscando realmente uma nova vida. Talvez nós percebamos que os nossos problemas têm soluções bem fáceis, quando a gente se despojar de tudo aquilo que nós vemos que já não é mais necessário. E para finalizarmos com essa recomendação de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos vencer nesta vida e sermos criaturas plenas, realizadas, embora tenhamos problemas, embora tenhamos aflições. Mas para isso precisamos buscar novos caminhos, fazer novas escolhas, usar mais esse atributo divino que Deus nos deu, que é a inteligência. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos dê força para nós vencermos, e certamente o Mestre vai nos oferecer. Muito obrigado a todos.